passar. Todo dia te desejo, mas tento convencer meu coração de que não pode ser. Que o amor que sinto por você não passa de um sonho que não vai se realizar. Mas tudo bem, um dia vai e outro vem. Passe o tempo que passar, um dia você vai me notar. Escrevi na areia uma frase de amor, na rima o seu nome no final me tocou. Não pude me conter, pensei em telefonar, só tava ocupado. Não posso continuar sofrendo desse jeito por causa de você. Às vezes é melhor desistir e esquecer, mas como esquecer? Você está em mim. Por que o proibido às vezes é tão ruim? Minhas palavras não te tocam, meu sorriso não existe. Ninguém sabe o motivo pelo qual eu tô tão triste, mas eu tenho esperança, isso tudo vai mudar. E quem sabe num dia você vai me notar. Açaí machine, querer e não poder é uma grande ilusão. Eu te vejo passar, todo dia te desejo, mas tento convencer meu coração de que não pode ser. Que o amor que sinto por você não passa de um sonho que não vai se realizar. Mas tudo bem, um dia vai e outro vem. Passe o tempo que passar, um dia você vai me notar. Escrevi na areia uma frase de amor, na rima o seu nome no final me tocou. Não pude me conter, pensei em telefonar, só tava ocupado. Não posso continuar sofrendo desse jeito por causa de você. Às vezes é melhor desistir e esquecer, mas como esquecer? Você está em mim. Proibido às vezes é tão ruim. Minhas palavras não te tocam, meu sorriso não existe. Ninguém sabe o motivo pelo qual eu tô tão triste, mas eu tenho esperança, isso tudo vai mudar. E quem sabe num dia você vai me notar.